até aqui pra te perguntar o que vai ser da gente agora distantes. Há dias tento te ligar, mas você não me atende, esquecendo que vivemos e isso não faz sentido. Ser da gente.